1900. This is Germany, 8086, is that? Yeah, it's Golf Alpha Foxtrot 886. Okay, stand by 1 minute, Germany 0886. Okay, standing by. Solo Azul 4762, Gibraltar. Azul 4462, taxi via Alpha, reporte, encha de letra. Alpha, seja da Juliette, para reportar 4462. Porto 021, with this is Peter 210 knots. Speed 210 knots, Air Portugal 021 knots. Nós ajustamos 097, livre de restrições à frente. Da presente semifinal Salvador, na frequência 199, decimal 8. Cruzado 2 mil pés, com 17, sem restrições, chama controle Salvador 198. 886, yes ma'am, I just wanted you to confirm that you have our flight plan at 1900 to Echo Delta Delta Tango. Not yet, we don't have your plan yet, but probably in 10 minutes more, we're gonna have it. Okay, so I'm gonna call you in 10 minutes again for confirmation. Start. So 021, descent flight level 050. Level 050, Portugal 021. Tango, boa tarde, tráfego ainda não avistado, ajuste no 097, continua a aproximação, chama externo avistando o trem baixo travado, porta Tango Whisky, Yankee Tango. Já avançado, travado, vai reforçar passando externo, Whisky Yankee Tango. São 2209. 2209, Oceania 314. Aporte que é 021, with this is 2209. 2209, Portugal 02. Juliette 03. Juliette 03, obrigado. Sou o Sérgio Tango, passando o externo. Yankee Tango, tráfego agora avistado, ajuste no 097, pouso autorizado, estão no 0, vento no 60 graus, 09 nós, Papa Tango, Whisky Yankee Tango. Livre pouso no 0, Whisky Yankee Tango. 0406, chame Recife na 251, alternando na 3395. 251-3395, 0 mais Recife Azul, boa tarde, bom trabalho. Onde? Seu 021 descend to 3000 feet QNH 1017, contact Salvador final knot frequency 119 decimal 8. Descending 3000 Salvador 119 decimal 8, Air Portugal 021. 163-14, completa a redução 209. 209, aqui na 63-14. Que tango no solo aos 2-5, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 1-2-1, décimo a 1. Chegando próximo à direita, solo 1-2-1-1, esquenta o tango, boa. Indicador 1-1-9, décimo a 8. 1-1-9-8, chame 3-1-4, boa tarde. Chamo para ingresso na Lima. Alfa GDS, 4-1, vai recordar para ingresso na Lima, 800. Acho que é que tango, quando na Lima, chama a torre 1-1-8, do 1-1-5. Na Lima, antes de ingressar na MEC, seu táxi será via 3-5. A Lima vai chamar a torre 118-95, 800. Tráfego, papapapá, Fox Juliette Alfa, tem informação X-Ray para cópia. Fox Juliette Alfa, aguarde cópia. 4462. 462, prossiga. Gentileza, se puder fazer esse favor, a gente está aguardando o fiscal aqui dessa hora para poder acoplar a pote de desembarque. Quer como fazer esse acionamento para a gente? Gente, nós vamos informar em fraero, obrigado. Obrigado a você. Ela foi 02584, inscrição de táxi, CLB 1-1. 2584, Delivery Táxi, próximo ponto de espera da interseção, chama a torre 1-1-8, decimal 95. Interseção, torre 1-1-8, decimal 95, graças. Chame a torre 1-1-8, decimal 95. O seu táxi será via pista 3-5. Ingresso na pista, na cabeceira 3-5. E confirme Pátio Xeristina, Whisky Yankee Tango, Pátio 5. Afirmo, Pátio 5, Whisky Yankee Tango vai taxiar via Lima, pista 3-5. Afirmo, ingressa via Lima, pista 3-5, chame livrando o taxiway Papá para o Pátio 5, Papá Tango Whisky Yankee Tango. Reportar livrando na Papá, Whisky Yankee Tango. Oi, Salvador, muito boa tarde, passara 2-5-4, está na interseção, pronto. TAP, desça para nível de voo 050. TAP, desça para nível 050, voo 200. Ok, Roger. Já para VIP, solicita ingresso na principal, decolagem a partir da VIP. Alfa, aguardando para a cópia. Fox Juliette Alfa, confirmando sua VT para o 00. Foi feita a alteração para os 4-5 Fox Juliette Alfa com autoridade de Alfa Bora. Isso, confirmar porque ainda não recebemos o plano, então vamos só confirmar aqui com a IAS só um minuto. Ministério, já para pouso, mantém a posição. Tem posição, passaram 2-5-4. Estamos livrando na Papá. Porque a Luiz, quem é que tango, estacionar a frequência livre, vamos descansar. Claro, eles vão presente estacionar, obrigado, vamos para lá. Terra 6702, é a torre de Salvador? Terra 6702, é a torre de Salvador? Na sua escuta, visual abaixado e travado, Terra 6702. Terra 6702, tráfego avistado, ajuste agora no 017, pouso autorizado, pista no zero, vento 160 graus, 099, Terra 6702. Disposto, pistão no zero, Terra 6702. Ano 5, aguarde 4 minutos. Delivery Golf Alpha Foxtrot 886. Golf Alpha Foxtrot, stand by. I received a message from your flight plan. Até da escuta, Fox Flash Alpha. Fox Juliet Alpha, pronto para aqui. Fox Juliet Alpha para Galeão, autorizado, nível de voo 400. Decola da pista 0 com primeira curva à direita, na saída da Euleda Irumi. Aerovia, apenas número 857, Monso, direto. Controle Salvador, 120, décima 8, torre 98, décima 95. Aciona 5060, Fox Juliet Alpha. Papapapá, Fox Letal, autorizado, Serra Brava, Golfo Lima, nível 400, decola da 1-0, curva direita, saída da Euleda, Ozirumi, essa é 9857, Moço, conforme o plano. Controle 120, décima 8, torre 118-95, transporte 5060. Fox Juliet Alfa, bate pronto para acionamento. Está pronto para acionamento, Fox Letal, Alfa, posição 13. Juliette Alfa, autorizado o acionamento, rebaixo para o táxi. Chama ali para o táxi, Fox Juliette Alfa. Delivery Golf Alpha Fox 886, what is the actual problem with our flight plan? Sim, vai. Guarão no 5, pronto, Fábio. Guarão no 5 para Galeão, autorizado, nível de voo 380, direto Irume, apenas novembro 857, Monso. Decola da pista 0, primeira curva direita, saída da Euleda, Irumi. Controle Salvador, 120, décima 8, torre 98, décima 95. Aciona 5030, Guarau no 5. Air Portugal 021 Alpha, boa tarde, full service na ALS, Romeo 10. Boa tarde, Portugal 021 Alpha, I have in fact in final termination 017, continue approach. Stand by for landing clears, Portugal 021 Alpha. Continue the approach, Portugal 021 Alpha. Cruzeiro 2584, vento no 70 graus, 109, ajuste no 017. Autorizado decolar, pistão no 0, Cruzeiro 2584. Livre decolar, Cruzeiro 2584. Para o meu teste, chegada é bom. 4 mil na bom, no 4 mil pés, na bom, na bom, no 4 mil pés, na bom, Radião 01 no controle? Radião 01, agora nessa frequência. O 01, como que eu falei que você... Quanto tempo você vai manter a atitude de 3 mil pés no setor? Qual chamada? Estou pegando aqui da saída da escota da frequência da Alemanha. E eles vão precisar ainda um tempo. Gente, o 01... Com apresentação de HG, pode ser adiantado. Se não, somente 30 minutos antes da OBT será ativado o plano. Afirmativo. Gente. O Fox Juliet Alpha está acionado, pronto para o táxi. Fox Juliet Alpha, livre táxi, via Pátio Uno, Índia, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 107. Copiou, Fox Juliet Alpha. Afirmativo, Fox Juliet Alpha, tem livre táxi, via Pátio Uno, Índia, ponto de espera 10, torre 118, decimal 95, ajuste 107. Confirme, tá bem? Pátio Uno, Índia, 7297, hotel B de 1 no aborto. Gente, com confirmando no 0107 o ajuste e 118.95 a frequência da torre. 118.95, agora 7.7 Urubus em torno de 400 pés na final, pistão no 0, seguinte grato. Puxar 6702, autorizado o cruzamento da pista 1028, chame levando a pista, senhor. Autorizado o cruzamento da pista 1028, Approach call 021 Alpha on the ground at 35, Zakita running the next intersection to your right. Call ground frequency 121.1, Approach call 021 Alpha. Leaving runway by the right and call ground 121.1, Approach call 021 Alpha, Victoria. Continuando 314, marcha 2 externo com marcha travada. Obrigado, 314, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continua a aproximação. Puxera 6702, mantenha a posição no taxiway Delta e considere a última autorização, senhor. Mantenha a Delta 6702, aguarda. Puxera 6314, pouso autorizado na pista 10, vento de 160 graus com 10 nós. Pouso autorizado na 10, China 6314. Portugal 021 Alpha, votar. Portugal 021, mantém position. Mantém em position, Portugal 021. Portugal 021 Alpha, clear taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Alpha, call you before Juliet, Portugal 021 Alpha. Delivery, German Airport, Golf Alpha Foxtrot 886. Golf Alpha Foxtrot 886, your flight plan to Echo, Delta, Delta Tango. We've already received, but we are waiting for clearance. Right? Come back. Okay, wonderful. That was the question. You have received the flight plan, so our passengers will arrive in about 25 minutes and then we will be ready. Thank you very much. Roger. A 3804, seu controle salvador sendo identificação, desse nível de voo 050, represente voo direto ITAP. 050, represente ITAP, 3804. Programa 940, Charlie Lima, aguarde cota Fortaleza. Momo, transição Nenim. Nós já temos o seu plano de voo e autorização. Aérea Brasileira afirma, após a passagem do Airbus da Avianca, autorizado o cruzamento. Autorizado o cruzamento, 2008, estamos levando. Puxinema 314 no solo aos 38, libera pista próxima interseção à direita. Chame solo em 121, decimal 1. Próxima direita, 121, boa tarde, 314. Doutor Vapá, Foxtrot Juliet Alpha, é a torre de solador? Na sua escuta, o Foxlight Alpha. Pronto para a decolagem, já? Aqui. Doutor Vapá, Foxtrot Juliet Alpha, linha e mantém na pista no zero. Ali mantém na 1-0, Foxlight Alpha. Confirmando, a transição é Nenim, November Eco, November India Mike, November 940 Charlie Lima. Estou pronto para esse momento. Portugal 021 Alpha, clear taxi via Juliet, gate 10. Vai a Juliet 2, gate 10, Portugal 021 Alpha, muito obrigado. Continua 314, levou na Fox ou na Alpha? Puxinema 6304, táxi via Alfa e Juliette, gate 06. Alfa e Juliette, 06, 6314. Vamos aqui ultrapassar o curso localizador. O novo limite é o QDR 120 Simbra. 120 Simbra é o novo limite. Luna 738, confirma o sindicado. Luna 738, indicado 2509. Redirija para 2309, guardia o Gol 1738. Cabeção 2309, Gol 1738. Foxtrot Juliette Alpha, decolado aos 40. Chama agora o controle Salvador em 120.8, tem um bom voo. 1208, grato, Fox Juliette Alpha. Controle Salvador, papapapá, Fox Juliette Alpha. Juliette Alpha, sob contato radar na decolagem, subiu ao 400, após 2000 pés, veio direto Leda, o Fox Juliette Alpha. Confirme a primeira restrição. Mais 2000 pés, voo direto Leda. Em altitude. Prepara nível de voo 400, Fox Juliette Alpha. A nível 400, cruzar 2000 pés direto Leda, Fox Juliette Alpha, grato. Voo 2006, curve à direita, proa 060, aguarde o vetor pro localizador. 060, aguardando o vetor, voo 2006. Voo 1738, vetor radar para o sequenciamento, curve à direita, proa 240, limite será o localizador. Direita, proa 240, limite para o localizador, Gol 1738. 2006, desça para 2000 pés, ajuste no 097. Para 2, é o Gol 2006, com 1017. Gol 2, Salvador, 1885, da Gol, passa 1970, 1960, registro. Luna 885, sendo identificação, dessa para a chegada da bomba, autorizado nível de voo 0620. 0620 na bomba, 1885. Controle Salvador, Altan 3217, informação Yankee. 3217, sendo identificação, desse inicialmente para nível de voo 090, autorizado a chegada da bomba. 090, chegada da bomba, 3217. O 2006, você tem condições de incrementar a razão de descida para atingir a 2000 pés? Afirmativo, incrementando. Primeira nave? 2004, prossiga. Localizador, curva direita, proa 160. Proa 160 para o localizador, voo 2006. 1738, desça para 3000 pés, ajuste no 097 para informação, tráfego da companhia, posição de 11 horas, 3 milhas, tráfego no rumo nordeste, correção, tráfego no rumo sudeste, mantendo 2000 pés, um Boeing 737-700. Restrição, descida 3.000 pés, voo 1732. Sendo identificação, desça para nível de voo 080, chegada é Amare. 080 Amare, 32, o voo 2006 chama Salvador 199.8. 198, voo 2006. Voo 1738, chame Salvador 199.8. Voo 198, voo 1738. Gente, o senhor está parqueado no Taxiway Mike antes do Taxiway Quebec, eu confio? No caso, o senhor tem até como taxiar por meios próprios, né? No caso, taxiaria via pista. O único problema é para ingressar no pátio 4, que aí a gente não poderia confirmar o posicionamento para o senhor, somente em infra-aero mesmo, mas a gente pode verificar. Mizuno 44, desça para nível de voo 090. Mizuno 44, desce para 090. Guardião 03, abandone o setor, comprou a sua, condições usuais do Guardião 01. Guardião 01 no controle? Ah, escuta. Abandone o setor, comprou a sua, o Guardião 01. Abandonando o setor, comprou a sua, o Guardião 01. Controle Salvador, funciona 2584. Posta aérea 2584, chame Recife no 288, alternando no 260. 02524, Recife, 2188, antena do Armeia, decimal 0. O 103804, desça para 4.000 pés e chame sinal Salvador, 119, decimal 8. 4.098, tá? 3804. Controle Salvador, com motor Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, deixou o controle Salvador em condições visuais, mantém a proa do VR, só tem intenção de pouso pista 10 ou 17 de Salvador. 10, voo 7, corrigindo, e já está na descida. Gente, a descida está a... Quantos corridos já voou visual na rota anteriormente? Voado. Gente, desça para o nível de voo 050, Juliette Bravo Delta. 050, Bravo Delta. Avião 01, mantém o setor do farol da barra a... Tem condições de iniciar a descida da presente? O acompanhamento da escolta da TV Alemanha, que começou nesse exato momento pelo Monocô. A acessaram para subir a 3.000, inicialmente até o Iguatemi, e quando pudesse até o aeroporto Salvador. Gente, então mantenha o setor do Iguatemi a 3.000 pés, o Guardião 01. Boa, não. Controle Salvador, muito boa tarde, voo 620, descendo para 170, 130. Boa, no 620, sendo identificação, desça para uma centena. A chegada é a Mari. Uma centena na Mari, voo 620. Voo no 885, livre descida para 4.000 pés, ajuste 10017. 10017, 4.000 pés, 18, tá bom. 3216, redução 2309. Livre descida para nível de voo 050. 050, 2307, 3206. Papapá Fox, Juliette Alfa, chame Recife, 1251, alternando 13395. Fox, Juliette Alfa. Alterna 13395, primária 1251, Fox, Juliette Alfa. O Yankee Zuluquino, confirme posição em Salvador? No momento, 9 minutos e meia, próximo ao Iguatemi, de patrulha 04. O 04, reposto para livrar o setor do Iguatemi. Vai retornar, retornar. 13190, livre descida para nível de voo 070, reduza 2509. Ok, ok. Desça para nível de voo 070, reduza 2509. 070, 2509, 3144. 13217, desça para nível de voo 060. 060, 3217. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, mantém a escuta. Gol 1885, chame sinal 119, decima 8. 198, obrigado. Guardião 01, prossiga para os controles. Você mantém a região do Iguatemi a 3.000, seguindo aqui para o Rio para o Sul. Firmo, mantenha o setor máximo de sobrevoo, o setor do Iguatemi. Nós temos 10 tráfegos em aproximação para a final, pista 10 de Salvador, Guardião 01. Você confirma o setor 3.000, o setor do Iguatemi? Afirmativo, 3.000 no setor do Iguatemi. Guardião, graças. Zulu 10, seu Romeo Echo Charlie, and then according to your flight plan route. Departure runway 10 after takeoff left turn to book departure Papa Uniform Charlie Alpha and transition Alpha Romeo Uniform. Follow the departure 120.8 tower 118.95 squawk 5102 German Air Force 886. Já está com 250, 3217. Bono 620, redução 2509. 2509, Echo Charlie, thereafter flight plan route. Runway 10, left turn to position 2CA, thereafter Alpha Romeo Uniform, departure frequency 120.8, walking 5102. German Air Force 886, correct. Departure ready for startup, pushback. Roger, call you for startup and pushback, German Air Force 886. Zusammen, 321, Norte, livre descida para nível de voo 050. 050, 327. Perfeito, obrigado. Der Bibi-Jelling, nehmen wir euch. Ah, super, vamos com dir. 1620, livre descida, nível de voo 070. 070, 020. Fox do Alfa, prossiga. Fox do Alfa, já temos o plano de voo, aguarde só um minuto para a Em de qualquer canceladas as restrições à frente, o TAP 32 desça para 2.000 pés, ajuste 1017. Sem restrições, 2.000 mantendo a flor, no 07 no ajuste, localizador 20. 32.16, chama agora final Salvador 199, decimal 8. 19.26.26. Prossiga. Gente, o patrulha 04 reporte próximo a São Rafael. O 01 no controle? O 01 está na Eco Litoral. Gente, está autorizado manter o setor no litoral Guardião 01. Reporte caso precise se aproximar para o continente Salvador. Repetição nossa aqui no litoral. O comboio até o aeroporto da 3D. Fox Lucy Alpha, me escuta? Fox Lucy Alpha, me escuta. Fox Lucy Alpha, me escuta. Fox Lucy Alpha, me escuta. Pista 1-0 do Salvador. Guardião mantendo o litoral a 3.000. 3217, redução 2109, desça para 4.000 pés, ajuste 1017. Desça para 4.000, reduz 210, 3217. 3144, desça para nível de voo 050. 050, 3144. 3217, chame Salvador 119, desça 8. Decimal 8. 3144, desça para nível de voo 050. 050, 3144. 1620, desça para nível de voo 060, completa a redução 2209. 2209, final 060, 620 da mão. 2789, controle Salvador. Pista passando de Alfa. 38, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, faça... Chame na 1219, por gentileza. Alfa, passa a Juliette, fecha o 1219, vou no 738. Táxi de Salvador Azul, 14, no meio de informação, Yankee. Confirme para o solo? É o 4118 da Azul. Para a cota, chame o cliente 1219. Ah, tá, o cliente 219, passou 119. Confira, 9940 Charlinho, não é isso? 7 para conf... Alô, 4118, pronto, cópia. Alô, 4118 para confins, nível de voo 360 autorizado, via para voo 21, decola da pistão da zero, primeira curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95, aciona 5071, azul 4118. Autorizou 360 para confins, a pessoa do 21, decola da 10 com a direita, Arbor Elefa. Chama o controle 208, torre 18. 95 e o transporte é 5071. Azul 4118, correto. Confirme o box de estacionamento? 3. Gente, azul 4118 para acionamento e táxi. Chame o Salem 121, decimal 1. 21 para estacionamento, táxi. Azul 4118, obrigado. Azul 4118, vou bem para a box. C4 no solo ao 56, libera a pista próxima à estação à direita. Chame solo em 121, decimal 1. Autorizado nível de voo 430, via Upper Blue 17. Decola da pista 17, com primeira curva à direita na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95, aciona 5067, Romeu Bregosca. Autorizado Brasília, no 430, decola da 97 com curva direita, saída Arbor, Elefa, apoio no quadro do 175067, transponde ao controle 120.8, Romeu Bregosca. Romeu Bravo Oscar, correto, para acionamento táxi, chame a torre, 118, decimal 95. Claro, D, para o Romeu Bravo Oscar. Tráfego da Carro Romeu Fox, do céu. Prossiga. Aqui no parte da Aerostar, para a cota do plano para Serra Bravo, Golf Lima. Fox, Golf Alfa, autorizado para Galeão, nível de voo 470. Via Upper November 857, Monso. Decola da pistão na zero com primeira curva direita, saída da El, Leda, Irume. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5104, Foto Golf Alpha. Autorizado Galeão, nível 450, Upper November 857, Monso. Decola a pistão na zero com curva direita, saída da El, Leda, Irume. Controle 208, torre 11895, aciona 5104, Fox Golf Alpha. Fox Golf Alpha, correto, para acionamento e táxi, chame a torre em 11895, Fox Golf Alpha. Para acionamento, táxi, chama a torre 2895, Fox Golf Alpha, obrigado. Me time to the box, please. That's 2000. Okay, not yet to receive your flight plan. 35, about 35 minutes before the estimated time to departure, we receive your flight plan. Okay, I'll get back to you at 19025. Thank you. Victor Papa Bravo Zulu. 01 controle. Escuta. Você não tem setor ainda? Estou seguindo aqui, quase próximo de Pituaçu, já no litoral. Acompanhando o busco que encontra na paralela. Se puder, a gente vai seguir até o aeroporto. Gente, pela linha do litoral, está autorizado seguir até o farol de Tapuã, Guardião 01. Bom, obrigado. Polo 885 no solo 59, libera a pista próxima à estação direita. Chame solo em 121, decimal 1. 21, próxima à direita. Passou baixado e travado até 326. Ok, 326, continua com a expansão, aguarde pista livre. Ah, escuta. Oi, Salvador, tá 3217. Ei, poderia repetir? É o TAN 3217. Ele me chamou o Papa Romeu Fox Trot Golf Alpha Aerostar Acionamento? Afirmativo, Fox Golf Alpha Aerostar Acionamento. Nível de metáxi, Fox Trot Golf Alpha. Aciona, Shelter Taxi, Fox Golf Alpha. 132, 16, pouso autorizado, pistão no zero, vento de 160 graus com 09 nós. Reforço 32, 16. Taxi Alfa, reporte antes da Taxi Kilo. Alfa, antes da Kilo, nós aqui. Voo Golf, informe Juliette, solo Salvador. Na escuta. Salvador, qual controle? Na escuta. Ah, cheque equipamento transponder no momento recebeu 4567, celular estacionado 5567. Cheque primeiro dígito do transponder. Juliette, autorizado, ingresso no pátio para o postão 8, autorizado. Ok, muito obrigado, reporto no término do rebote. Alfa Antistatilo, 1885, tá bom. João 985, táxi Kilo, pátio 3, posição 5 Lima, do pátio 3. Então, Silo, pátio 3, 5 Lima, 1883. 8, cruzando 70, informação IAC. Do 69-18, show controle Salvador, acendo identificação, desça para nível de voo 050. A chegada é a Mário. Descendo via chegada a Mari, nível 050, identificou azul 6951, ótimo, 6918. Azul 2789, desça para 4000 pés, ajuste no 017. Desça para 4000 pés, no 017, azul 2789. Meia, passa nível 210 para o 170, centro da IA. 1966, inicia redução 2509, mantenha descida para o nível de voo 170. Descendo para 170, restindo para 250, 966. Trilha 04 chamou o controle? Outra vez, fala essa porta. 04 agora com a torre 18, decimal 95. 3895, grata. Descida para nível de voo 080. 080-966. After takeoff, right turn to dial, departure, leader, and B-Dev transition. Salvador departure 120.8, tower 118.95, with clock 5074, November Hotel Sierra Tango Mike. Foi, a posição 5 Lima foi passada pela Infraero. Tem alguma aeronave aí? Tem um Boeing. Não é da companhia. E a Infraero me informou, posição 5 Lima do Baixo 3. Sim, vai confirmar com a companhia. Olá. November Hotel Sierra Tango Mike, confirming departure is Delta, Delta, Alpha, Echo, Lima, next 6, Leda, Lima, Echo, Delta, Alpha, and transition BDF, Bravo, India, Delta, Ica, Vitor. And call code 5074. Copy 5074, of the project, Delta Alpha, Ico, Lima, the officer. Lima, Ico, Delta Alpha. And the completion is Bravo, India, Delta, Ico, Victor. Affirmative number Hotel Sierra Tango Mike for startup and taxi, contact ground 121 decimal 9, confirming 121 decimal 1. 121 decimal 1. Já foi, já estava. Sete, baixado, checado, 3144. Sala Azul 4118, pronto, despegue acionamento na 3. 4118 Azul, autorizado pushback acionamento no táxi. Autorizado push acionamento no táxi, 4118. O Gol 985, a Infraero informou a nova posição, posição 5 Romeu. 5 Romeu, 1885. Radio Coordenação 14, Guardião Verona. O planejamento, o senhor irá passar a retaguarda dessa aeronave para o setor norte da torre para efetuar pouso no pátio militar, senhor. Mantenha da presente o farol de topão, vai dar instruções para o 04. Tá, a gente vai aguardar para instruções o farol o 04. Foxtrot Golf Alfa. Autorizado o ingresso na pista 17, taxi até a cabeceira 35 e na Lima, chame a solo em 121, decimal 1, no Foxtrot Golf Alfa. Com campo aí, com tráfico de WhatsApp Delta. É de Bravo Delta, torre no 8, decimal 95. Controle possível pro Odiduna, pro 1966. O gol 1966 é negativo, você segue como número 4 na aproximação. Afirmativo, 1966. Associar como número 2, chame final de 2 milhas da pista 17, o Juliette Bravo Delta. Maravilha. Ok, será o gol 620. Obrigado, gol 620, pouso autorizado, pista no 0, vento no 60 graus com 1 no 0 nós. Tendo de pouso, gol 620, não no 0. Ei, táxi via Alfa, é Porsche de Juliette. Via Alfa, vai chamar de Juliette. Para 2.000 pés, ajuste no 097. 17, azul. 6918, de São Paulo, viu? 7, o patrulha 04. A gente vai falar, vai reportar após o cruzamento. Aqui é a aeronave da Cava 1, 7, o patrulha 04. Bravo Oscar, autorizado o táxi, chame na Papá. Gostaria de saber se está tudo certo com o plano e, se possível, já pegar a cota e aí depois chama a independência do tracionário. Ok, chame para a cota, chame o 1219, o clear. Bravo Delta, tem pouso autorizado na pista no 7, o vento 160 graus com 109, Juliette, Bravo Delta. Autorizado, mas está secado, Delta. Captura 2000, autorizada final. 69, 18. Azul 2789 no localizador, complete final, chame torre no 895. 1895, azul 2789. Lima, grande pátio, vai repostar no través do portão 5. Lima, grande pátio, reposta através do portão 4 portal. Salvador, gol, foi de fome, Juliette. No Bravo Oscar, mantenha a posição. Torre Salvador, azul 2789, final, LSX da 10, uma milha para o externo. Bruno 620, no solo 09, direito 1219. Segundo ano, boa direita. 2789, boa tarde, tráfego avistado, ajuste agora no 017, continue a aproximação, reporta ali pista livre. Continua aguardando o 2789. Meu Bravo Oscar, autorizado o ingresso, chama a e pronto para decolagem, pista no 7, o Romeu Bravo Oscar. Estaciona 5197, golfe Romeu Bravo. Então, reporte infinito, gate 06. Ok, Raya, Lima, Alfonso, aí está a situação, que é o que está acontecendo. Decola no 7, curva direita, bora, saída da El, veja, módica. Controle, possível confirmar, e o transponder é o 5-1 no 7. Oi, táxi, eu autorizado via Taxi Índia e Taxi Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, 1-1895 a 2 Salvador, ajuste altímetro 9017. Índia Alfa até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, 2-1895, 1-0-1-7, ajuste tempo, altímetro 4-1-8. Fox, Golf, Alfa, segue a Embraer, o Embraer da Azul até o ponto de espera. No ponto de espera, 1-1-895 a 2, o ajuste 9017. Ajuste altímetro 9017. 9017, seguiu o Azul, no ponto de espera, 1-1-895, a barra do Fox do Céu. Obrigado, Maria. Alô, Salvador, boa tarde, Golo 738, informação Golo. Posição 04, autorização com fins, pronto, cópia. Mantém, Patrulha. Golo 738, para consciente autorizado, nível de voo 360, via Autovoo 21. Decola da pistola 0, com primeira à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador, 120.8, torre 118, decimal 95, aciona 5077, Golo 738. Exato, consciência, Aura, Charlie, Fox, Trot, nível 360, ou Pesulu 2, Golo. Decola 10 direita após saída a boa transição Elefa. Controle 120 decimal 80 torre 118 decimal 95 e o transponder 5077. Golo 738. Golo 738 correto para pushback e selamento, chama o solo em 121 decimal 1. 121 737. Posições após decolagem está restrito a 2 mil pés até a liberação do controle. Pés até 10 milhas, autorizado a decolar da pista 17, vento 160 graus, 109. Sim, senhor, por causa do helicóptero da Polícia Militar mantendo 3 mil pés no setor. Azul 2789, no solo ao 12, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo na frequência 121, decimal 1. Azul 41, 1-8, condições de decolar tão logo autorizadas? Firmativo, agora. 4-1-1-8, alinha e decola da pista 1-0 de imediato, vento 1-6-0 graus com 1-0-9, azul 4-1-1-8. Alinha e decola da 1-0, azul 4-1-1-8 de imediato. Autoriza a entrada de interseção aqui à direita, senhor? Ajuda, já. Entrada. Papa Romeu Bravo Oscar, decolado aos 1-3, mantendo a restrição de 2 mil pés até 1-0 milhas, chame controle em Salvador em 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo, Romeu Bravo Oscar. Trata, Romeu Bravo Oscar, restrito. Torre Salvador, azul 6-9-1-8, boa tarde. Azul 6-9-1-8, boa tarde, tráfego visitado, ajuste no 0 no 7, continua a aproximação, eu tenho a Embraer da companhia aliando agora com decolagem pista no 0, eu reportarei pista livre, azul 4-6-9-1-8. Na escuta, aguardando. Torre, Papa Romeu, Fox Golf Alpha, ponto de espera, 1-0, pronto. Fox Golf Alpha, mantém um ponto de espera, pista no 0. Mantém ponto de espera, Fox Golf Alpha. Ponte, transition, e agora o autorizado na LS X-Ray. O 966 completa a aproximação final, chame torre no 18-95. 18-95, boa tarde. Controle, boa tarde. Gol 9-8-0, descendo para 1-0, na marca. Ponto 0.8, tower 118.95. Lima Golf Hotel for setup, taxi and setup and taxi, contact tower 118.95. For the setup and taxi 118.95, India Golf Hotel. Yeah, all you have the heading point from the runway is 118.95, that will be 59. Falou, teria uma posição para as duas aí, 4 de março? Posição 4 Lima, segundo a Infraero. 4 Lima, que não tem ninguém aqui, certo? A informação foi passada da Infraero, 2719. Ok. linha Lida 340, Otazulu 20, decola no zero esquerda na Momo Nini. Controle 1208, torre 295, 5113, 5113 no transponder, ou chamada 6314. Chanel 6314 correto, para pushback e acionamento, chama o Salem 121, deixa na 1. 2110, obrigado, boa tarde. Fique afastado da paralela até o... a região da Continuava. Só tem um afastamento aí da paralela, a 3000. Deixa eu prosseguir para a Continuava, vai dar 01. Mantenha 3000. Mantenha 3000, obrigado, conta. Azul 6918, no solo aos 16, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121, decimal 1. Cruzando a pista 1211, 6918, boa tarde. Romeu Foxtrot Golf Alpha autorizado a decolar da pista 10, vento de 160 graus com 08 nós. Livre decolagem Fox Golf Alpha iniciado. Táxi via Alfa, reporte Anistia Juliette. Via Alfa, chama Anistia Juliette, 6998. Alô, bebê, na nossa Lost Sierra, pronto, vetor chega, holding point, número 128. Hotel Sierra Tango Mike, maintain holding point for the 107. Anyhow, 1966, check trem, pouso autorizado, pista 10, o vento agora de 150 graus com 08 nós. Autorizado, pouso, está com trem baixado e travado, 966. Papa Romeu, Foxtrot Golf Alpha, decolado aos 17, chama agora o controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Papa Romeu, Fox Golf Alpha, decolou, passa 2600 na saída. Papa Romeu, Fox Golf Alpha, contato radar na decolagem, sua desvia, saída da EL para o 470, o serviço de vigilância. Ok, via saída da EL para o 470, serve do Golf, o Fox Golf Alpha. 6918. Controle bom, 9870. Consiga. Caiu na velocidade após Mário? É liberado de velocidade, da distinção de velocidade, 9870. Vai, obrigado. Line up and wait. Runway 1209. Mário, chegada Mário, chama a idade de descida. Identificou, mano Mário, reportar a padecida. 18, libera a pista próxima, interseção direita, chame solo em 121, décima 1. 211, livrando a direita, 9966. Posição de parada? Posição 4, Romeu. Ok, 4, Romeu, obrigado. Salvador, 1966, livrou? 1966, táxi via Alfa, chame antes da táxi Equilo. Via Alfa, chame antes da táxi Equilo. Tá no curso do localizador, deixa 2 no teste. Esquerda, 040, 10-2000, limite ao áudio, 9870, voo. Ajuste no 0 no 7. 17.